não é pra rebolar, fica de lá rebolar. A bomba estoura, protetando pra sentir. O estrobo cai. Caramba, mano. Já é quase 9 horas já. Você é louco, ficar aqui em casa aqui fazendo o quê? Chamadão. Aqui dentro aqui, mano. Mas aí, da hora esse som dos caras, tipo, os caras vão arregaçar, mano. Calma aí, mano. Sai fora, mano. Não vai ficar mais aqui, mano. Dá um salve aqui no dedo. Salve, Dê. E aí, Vato? Firmeza pela loja, mano? E aí, firmão? Firmeza, tio. Pela loja. Então, tio, vou lá ali na esquina ali, mano, com a rapa ali. Demorou. Eu vou dar um salve no negão que eu tenho que falar uma fita pra ele, certo? O que aconteceu aí, mano? Não, demorou então, mano. Você já vai colar, vou ligar ele. Firmeza. Passa a caminhada pra ele, então. Firmeza. Vou chamar o W também, então, dar um ligo nele. Demorou. Demorou, então. Qualquer coisa, dá um salve aí, mano. Firmeza? Firmeza. Cola lá que é nóis. Demorou. A gente se tromba. Aí eu colo. A gente resolve esse buchiche aí. Firmeza, então. Demorou. É nóis. Demorou. Chave. Deixa eu ir lá. Falou. Ô, mãe. Ô, mãe. Mãe. Fala, filho. Ó, foi ali na rua ali, tá? Tá. Não tem hora pra chegar, não, tá bom? Tô levando a chave. Tá bom? Tá bom. Tchau. Benção, tá? Deus te abençoe. Vai com Deus. Toma cuidado, hein? Demorou.